agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e vou-lhes fazer companhia entre as 13 e as 13h30 para lhes trazer um pouco mais da alma portuguesa. Grandes fadistas, grandes fados, um tesouro apenas, mas um grande tesouro, sem dúvida. Os seus pedidos também são muito bem-vindos em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. Duas portas de ligação estão sempre abertas para si. Vamos ainda ficar com três fados para começar, três senhoras. Vamos ficar com Fado ao Vito, para o primeiro fado de hoje. Depois ficamos com Cavaleiro Monge, na voz de Marisa. E terminamos esta seleção musical com Fado Vitória. Três grandes fados, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Como já é hábito, e a frase de sempre, sempre, sempre, em português. Rasguei o manto do mito e pedi mais infinito na urgência de viver. Rasguei o manto do mito e pedi mais infinito na urgência de viver. Caminhei vales e rios, passei fomes, passei frios, bebi água dos meus olhos, comi raízes de dor, doeu-me o corpo de amor. Feitos de escolho, comi raízes de dor, doeu-me o corpo de amor em leitos feitos de escolho. Cansei as mãos e os braços em negativo. Que a alma foi ausente do sangue das minhas veias, ofereci taças bem cheias à sede de toda a gente. Do sangue das minhas veias, ofereci taças bem cheias à sede de toda a gente. Arranquei com os meus dedos migalhas de grão segredos da terra escassa de pão. Mas foi por mim que viveu a alma que Deus me deu. Feito razão, mas foi por mim que viveu a alma que Deus me deu num corpo feito razão. prados, por quintas profundos, caminhais aliado. No vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por penhascos pretos atrás e de fronte, caminhais secretos. Vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos, caminhais libertos, caminhais. Vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por envios caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinhos. No vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, porquanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais. Vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos, sem ter horizontes, caminhais libertos. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Vivias no mar desfeito, sob as vagas te sobravas, preso de louca paixão. Encontraste no meu peito aquilo que procuravas para curar teu coração. Encontraste no meu peito aquilo que procuravas para curar teu coração. Julgava-me tão feliz, passei dias venturosos de inteira felicidade. Mas o destino não quis para mim dias tão ditosos, impôs-me a sua vontade. Destino não quis para mim dias tão ditosos, impôs-me a sua vontade. Tornaste a vê-la e quebraste nas juras que tinhas feito de nunca lhe perdoar. E se até aqui a alma portuguesa de alguma forma me impressionou e te soube bem escutar, acredito que os fados que se seguem também vão ser muito apreciados por ti. Vamos ficar com Maria Leopoldina Guia, Fado da Defesa, depois ficamos com Fado Cravo e terminamos com Testamento, na voz de Joana Amendoeira. Três grandes fados aqui neste teu Diga Lá Senhor Fado, que não deixa de ser, nem poderia ser de outra forma, a não ser sempre, sempre em português. Já foi tua, talhada para nós dois. Foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor morar depois. Senhor Fado. de uma noite menos escura que grande luar do céu, de uma noite menos fria e em que não sinta agonia de um dia a mais que morreu. Mais que morreu, vou cantando amargurado, mais um fado e outro fado que falo do fado meu. Meu destino é se encantado, jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino é se encantado, jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Ser fadista é triste sorte que nos faz pensar na morte e em tudo que em nós morreu. Andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu. Construir traça o caminho no ar para chegares até mim. Mas é tão longa a viagem que só te vejo em miragem num sonho que não tem fim. Mas é tão longa a viagem que só te vejo em miragem num sonho que não tem fim. A rapariga mais nova do bairro mais velho e escuro, a rapariga mais nova do bairro mais velho e escuro, deixa os lavrado em cristal límpido e puro, deixo os meus brincos lavrados em cristal límpido e puro, e aquela esquecida, sonhando alto uma lenda, e aquela virgem esquecida, sonhando alto uma lenda, deixo o meu vestido branco tecido de renda, deixo o meu vestido branco todo tecido de renda, e este meu rosário antigo céus, e este meu rosário antigo de contas da cor dos céus ofereço àquele amigo que não acredita em Deus. Aquele amigo que não acredita em Deus, e os livros, rosários meus, das contas de outro sofrer. Rosários meus, das contas de outro sofrer, são para os homens humildes que nunca souberam ler, são para os homens humildes souberam ler. quanto aos meus poemas loucos, esses que são só de dor. Quanto aos meus poemas loucos, esses que são só de dor, e aqueles que são de esperança, são para ti. Que tu possas um dia, com passos feitos de lua, oferecê-los às crianças. Como já é habitual, as despedidas chegaram. Tivemos aqui grandes fados, grandes fadistas, e agora vamos para as despedidas. Antes de ir embora, deixo-lhe o recado de que em www.radioantenaweb.info, lá na nossa página de comentários, há sempre um espaço para o seu pedido, para a sua dedicatória. Peça o seu fado, deixe que esse coração palpite e a alegria ao canto do olho surja. Não tenha problemas com isso. Deixe que o fado o emocione. Depois, tem também o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. O e-mail que está aqui para si, para que você nos envie um e-mail a fazer o seu pedido, a sua dedicatória, a sua sugestão, para que você ouça também o seu fado. Portanto, já sabe, ponha-se à vontade. Esta casa está sempre disposta a oferecer fado, grandes tesouros da música portuguesa. Vamos ficar com Madrugadas Serenas na voz de Pedro Moutinho e terminamos esta seleção musical com Senhora do Livramento na voz de António Zambujo. Dois grandes fados para terminar este seu Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web, sempre, sempre em português. Fique bem, tenha uma tarde feliz, aproveite toda a programação que é toda ela feita a pensar em si. Eu amanhã volto para trazer mais um pouco de fado. Até lá! Fique bem e um bom dia para si. Os meus olhos que se perdem na cor das ondas do mar são dois sonhos que se encontram nos sonhos do teu olhar. São dois sonhos que se encontram nos sonhos do teu olhar. Tua boca rosa agreste, rosa negra dos caminhos, que de amor por mim se veste quando ficamos sozinhos. Que de amor por mim se veste quando ficamos sozinhos. Tua voz é primavera que me acorda neste outono. Ai, meu amor, que me dera nunca na vida ter sono. Ai, meu amor, que me dera nunca na vida ter sono. Os meus olhos são apenas